Thank you. another stage light. You are 911, São Roma, Leda, transição ótima. 233, confirma. Roma 233, Cerdar Brasília, via peso 17, nível 360. Decolagem da pista 0, primeira curva à direita. Saída, Arcor 1, transição Elefa. Transponder 5510, controle Salvador, opere 120, gestão 80. Controle, Salvador, bom dia, com a série do 2223. Rússia e mantém a região interior do Cabo Arbono, devido à fraca do Instituto Cultural. Bateu, vai bater 3.2223. Chame 1-2-1 decimal 9. Para 2010, Vila Zero, ponto no privado. Ajuste o zero no quadro. Vamos 092 para o ponto localizador. Corria Vila Zero, 050, no quadro 17. Desça para 420. Azul 4981, desce para 2 e 10, 0 no 4. contato do Goiás, reporte estabilizado, número 3, do Leite, onde se fez o corpo. Reporte 753, mantendo a escuta visual. Avistado por utilizado 0330 graus, 050. Pouso autorizado, pista 10, reporte 753. Pegar a direita, chama o solo, 2 1 9 1 9 08, obrigado. Controle São Azor, Golo 233, por Santo, Golo 2600, bom dia. 33, bom dia, por Santo Cadar. Bom dia, 310, após 2 mil pés direto elétrico. Após 2 mil pés direto elétrico, subindo para 310, Golo 1233. Verão 9978, subindo para 2 mil pés direto elétrico, no 4 mil pés direto elétrico, subindo para 310. 1.26.0 até 1.26.8. Zero, né,